eu respirar, eu vou lutar com meus instintos. Pelo que devo, penso e reconheço, me prontifico. Essa energia é o que me mantém vivo. Enquanto eu respirar, eu vou lutar com meus instintos. Pelo que devo, penso e reconheço, me prontifico. Essa energia é o que me mantém vivo. Expressão de quem traz pra dentro de si a convicção de que não acabou assim tão fácil. Fácil é desistir, difícil é aturar e ir até o fim. Os que acreditaram e seguraram a barra, pra quem sentiu na pele, mas a alma é blindada. A mente às vezes falha, não podemos dar bala. Se liga na retaguarda, nos mandrakes. Veneno, no seu chá tem veneno. Armadilha, ratoeira, uma cela fervendo. Se é isso que tu tá vendo, então saia dessa areia movediça até o pescoço. Tá na merda, o errado desconversa. Vai fazer direito, tem que ter respeito. Comece por si mesmo, não abaixe a cabeça pra percepção. Tu quer um dia na doideira, passa um dia na doideira. Enquanto peito e não durmo, procuro e não acho. Trabalho e tô duro, sei que não é fácil, mas não me iludo. Não posso dar mole, me fazer de surdo e mudo. Perder a minha vez, vivo é agora. O desenrolar da história, eu ainda tenho fé, tenho gás, então vambora. Quem escapou dessa não escapará na próxima. Aguardando a tsunami sem saber se é marola. Enquanto eu respirar, eu vou lutar com meus instintos. Pelo que devo, penso e reconheço, me prontifico. Essa energia é o que me mantém vivo. Enquanto eu respirar, eu vou lutar com meus instintos. Pelo que devo, penso e reconheço, me prontifico. Essa energia é o que me mantém vivo. Enquanto eu respirar, mano a mano com a fraqueza humana, lutando com toda a devida vontade contra a falsidade na selva urbana. Sangue grana, quem te ama, confiança, não se bota na balança. Chego pesado, como uma folha de papel amassado, com versos não declarados, abandonados no chão. Sinto privilégio ponta a ponta, pois o amor verdadeiro só onde nunca foi achado é que se encontra. Na minha banca, o som espanca. Sou criança, cheia de esperança, irmandade na aliança. Quem espera sempre alcança, segue a dança. O amor é nossa vingança. Quem disse que camarão tem fita mansa? Meu camarada não sabe de nada. Eu vou parar pra respirar, nem pensar, tomar um ar. Preciso continuar minha jornada. Enquanto eu respirar, eu vou lutar com meus instintos. Pelo que devo, penso e reconheço, me prontifico. Essa energia é o que me mantém vivo. Enquanto eu respirar, eu vou lutar com meus instintos. Pelo que devo, penso e reconheço, me prontifico. Essa energia é o que me mantém vivo.